portão do Arrocha. Hoje eu passei na sua casa, o porteiro não me permitiu entrar, dizendo que você tinha saído com um grupo de amigas sem ter hora pra chegar. Eu acho que você já me esqueceu, e eu aqui na rua da amargura. Meu endereço certo agora é o bar, não me procure em outro lugar. Pra ressaca de amor não existe cura. Ai meu amor, tô sofrendo, vivendo na porta de um bar. Tô feito um cachorro sem dono, e todas que eu tomo só faz te lembrar. Ai meu amor, tô sofrendo, tô embriagado de amor. Solto, jogado na rua, e a culpa é sua que só me enganou. Você já me esqueceu, e eu aqui na rua da amargura. Meu endereço certo agora é o bar, não me procure em outro lugar. Pra ressaca de amor não existe cura. Ai meu amor, tô sofrendo, vivendo na porta de um bar. Tô feito um cachorro sem dono, e todas que eu tomo só faz te lembrar. Ai meu amor, tô sofrendo, tô embriagado de amor. Solto, jogado na rua, e a culpa é sua que só me enganou. Ai meu amor, tô sofrendo, tô embriagado de amor. Solto, jogado na rua, e a culpa é sua que só me enganou.